Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Imagine-se em um engarrafamento após um longo dia de trabalho, com pessoas buzinando sem parar ou tentando cancelar um serviço por telefone, abdicando de um importante tempo de sua vida e muitas vezes ainda não atingindo seu objetivo. Como você reagiria ou como se sentiria? O que torna algumas pessoas mais bem sucedidas ao lidar com essas circunstâncias é a capacidade de regular as suas emoções. Você sabia que a habilidade de regular as emoções está na base do desenvolvimento de outras competências, como as habilidades sociais, a satisfação conjugal, o desempenho acadêmico profissional e as tarefas envolvendo o adiamento de benefícios imediatos por benefícios de médio e longo prazo? Ao ter a emoção ansiedade, reconhece-se que há uma preocupação baseada em uma avaliação associada a isso. O ritmo cardíaco acelera, então o sujeito concentra-se na competência, tem sentimentos em relação à vida e dessa forma acaba tornando-se agitado e pode, quem sabe ainda, dizer a alguém que está em um dia ruim. Saber lidar com as emoções de maneira adaptativa pode levar à redução da intensidade delas e da sua exacerbação. São exemplos de estratégias adaptativas, os exercícios de relaxamento, exercícios físicos, a distração temporária, a conexão entre as emoções e valores mais abrangentes, manipulação das emoções, mindfulness, aceitação, entre diversas outras. A regulação das emoções desempenha importante papel em vários transtornos, dentre eles o transtorno de personalidade generalizada, o transtorno de personalidade borderline, além dos de ordem alimentar. Por outro lado, a desregulação emocional é a inabilidade de processar emoções, intensificando-as, temor, pânico, por exemplo, ou desativando-as de maneira intensa. Está associada a muitos transtornos psicológicos, como depressão maior, ansiedade, dependência química e transtornos da personalidade, acarretando dificuldades nas relações afetivas, familiares, desempenho acadêmico e profissional, além de prejuízo no convívio social. Desenvolver a habilidade de regular, modular as emoções consiste em inibir o comportamento inapropriado relacionado às emoções intensas, realizar ações coordenadas com a finalidade de conseguir uma meta independente da emoção experimentada, regular a ativação fisiológica presente na vivência emocional e retomar o foco da atenção na presença das emoções intensas. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.